Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. And the cheerful glasses of wine. There were old ladies in satin scarves, old gentlemen in tweed jackets and club ties. It's a fine Sunday, said the lady timidly. How about playing some cards? And everybody just agreed. That's a lovely hair you got there, said the bold man to the white hairy one. My husband always had it beautiful. Then she drew the cards and passed them. It's a great loss, said the bold man. And the widow nearly dropped a tear. But as the TV joyfully screamed, it turned to the woman that was near and said, bring me the wine, my dear. Bring me some wine, my dear. Bring me some wine, my dear. Bring me the wine. And turn the television on.

que quero, e quem sabe falho, é contar histórias com os sons que desenham ambientes. Na época de aparente constante mudança, só há uma forma de não cairmos: contar histórias, desenhá-las em traços de sons e músicas. Contar histórias e desenhá-las em traços de sons e músicas. Thank you. Contar histórias e desenhá-las em traços de sons e músicas. Escutando, ouvindo, lembrando, os que não conseguem lembrar o passado estão condenados a ter que o repetir. Os que não conseguem lembrar o passado estão condenados a ter que o repetir. Winter, rosettes of leather green. by the old fence and pear trees, marking the sky. This is winter, winter, winter. Leather green leaves pear shape in the falling snow. This is winter, winter, winter. Leather green leaves pear shape in the falling snow. Thank you. Thank you. Contar histórias e desenhá-las em traços de sons e músicas. Thank you.